amo meu Brasil, eu amo como ninguém. Eu amo meu Brasil, eu amo como ninguém. Fazendo parceria com um mano de Portugal. Fazendo parceria com um mano de Portugal. Olha o progresso, diz a bandeira nacional. Assim vou avaliando o contexto geral. No rap vou colando com a HB20 de Portugal. Pois na vida e no rap fazendo a parceria e tal. Quem diria Brasil e Portugal no estilo original. Que se for das mágoas do passado e da repressão. Hoje estou fazendo um rap de união, vou mostrando a solução. Vou mostrando pra todos que o rap tá no coração de muitos neste mundão. Respeito e amizade, vagabundo, é minha posição. Eu amo meu Brasil, eu amo como ninguém. Eu amo meu Brasil, eu amo como ninguém. Fazendo parceria com o mano de Portugal. Fazendo parceria com o mano de Portugal. Meu Brasil, yeah, meu Brasil. E Brasil, vivei, morrer pelo rap é minha sina. Já vejo nosso som fazendo a cabeça de todos em cada esquina. Pois na vida e no rap vamos trabalhando juntos, seja no que for. Nossa rima é um grande momento. Vamos esquecer a dor e acreditar no seu trabalho. Tem um grande valor no rap. Quantas vezes eu ri, chorei, já não sei. Mais diante das dificuldades eu não me acomodei. Dos momentos mais difíceis da minha vida com Deus me encontrei. Somos rappers, somos tantos. Não somos haters, não somos santos. Esta é a essência para a nossa crença. Saber de nós já é um longo passo na nossa inteligência. Porque somos rappers, somos tantos. Não somos haters, não somos santos. Esta é a essência para a nossa crença. Saber de nós já é um longo passo para a nossa inteligência. A união do rap para o mundo não acabou. É Mambo, me chamou e representa Teresina P. E situado no Brasil, tá lá. Já sabes, este som tá quente, tá. Venho por este meio comunicar. Se gostas, valeu. Se não gostas, vai-te foder. Nós para o mundo estamos a falar. Se não percebes nada é porque estou a aprender. Esta união é fora do meu contexto. Tenho pouco tempo para o rap e não me queixo. Mas todos juntos nesta posição e dedicação. O ritmo desta canção bate forte no coração. Eu amo meu Brasil, eu amo como ninguém. Eu amo meu Brasil, eu amo como ninguém. Fazendo parceria com um mano de Portugal. Fazendo parceria.